todos bem-vindos ao quintal do TG, nesse entardecer abençoado. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser. É uma saudade imensa que parte o meu coração. É a dor mais funda que a pessoa pode ter. É um vírus que se pega com mil fantasias. Chego em casa, quem tá feliz no meu quintal, abre a boca e canta o refrão. Eu não posso não, que se chama amor. Tomo conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco. Só por causa de você. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui. Até parece que adormeceu. E o que era noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão. Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Só tem pagodeiro raiz. Eu era feliz.